no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. A cultura afro-brasileira se manifesta de diversas formas na região dos Inconfidentes. E o projeto Educação Social na Construção do Sujeito apresenta essa questão à comunidade em uma proposta dinâmica e educativa. A ação extensionista surgiu no Departamento de Educação da UFOP e oferece um curso prático de produção audiovisual aos alunos do ensino médio da Escola Estadual Dom Silvério, em Mariana. A oficina possui uma dimensão teórica e prática. Nas aulas expositivas, os estudantes se envolvem com as temáticas étnico-raciais na cultura brasileira. No aspecto prático, os alunos se preparam para produzir vídeos e registrar as principais manifestações de Ouro Preto e Mariana, como a capoeira, o congado e a batalha de MCs. A professora do DEEDU e coordenadora do projeto, Juliana Cesário Randam, explica quais serão as principais características enfatizadas em cada manifestação cultural. Do ponto de vista do projeto, o que é mais, talvez seja mais importante, considerando os objetivos, é a questão da história e a questão da resistência, né? Então, eu acho que a história e a resistência contribuem para essa ideia de valorização. Então, você conhecer a história desses sujeitos que constituíram esses grupos, né, e os objetivos de resistência, eu acho que é muito importante para mostrar, de repente, a bravura desse povo, o engajamento desse povo e a relevância dessas atitudes para a preservação dessa cultura. A ação extensionista considera as exigências previstas em lei para que a história e a cultura africana sejam ensinadas nas escolas. Além disso, a iniciativa também busca desenvolver novas maneiras de apresentar este conteúdo nos ambientes educacionais. Juliana nos conta um pouco mais sobre essas inovações no processo de ensino-aprendizagem e as principais contribuições deste novo olhar para a educação. A contribuição nessa perspectiva do novo olhar sobre a educação é tirar um pouco esses alunos da sala de aula, trabalhar com outros recursos, dar privilegiar a questão da pesquisa, mas, sobretudo e principalmente, colocar o aluno como protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. E como que ele vai ser protagonista? É ele que vai pesquisar, é ele que vai colocar o índice, vai construir o roteiro, é ele que vai escolher os equipamentos ou contribuir ou discutir sobre os equipamentos, ou seja, ele vai, de certa forma, ter mais autonomia cognitiva, por assim dizer, né? Uma expressão mais educacional da psicologia cognitiva. O aluno ter mais consciência dos próprios processos de aprendizagem. Então é isso que a gente espera. O projeto Educação Social na Construção do Sujeito busca inserir e valorizar o debate étnico-racial nas escolas como uma forma de promover uma educação antirracista. Ao mesmo tempo, a ação também é importante para os estudantes universitários participantes. Afinal, eles podem estabelecer uma conexão entre relevantes questões sociais e a própria formação profissional. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.